Você é conhecida por todo mundo na rua. Eu bem mais secreto, cara de poucos amigos. Quem me conhece é porque me via do seu lado, seu namorado. Mas a gente terminou. E é bem aí que o jogo vira, por questão de respeito. Ninguém quer pegar um ex da bonita. Como eu vou ter privacidade? Se você priva a cidade das minhas vontades, dos rolos até dar, eu saio pra jogo, só volto no empate. Como eu vou ter privacidade? Se você priva a cidade das minhas vontades, dos rolos até dar, eu saio pra jogo, só volto no empate. Como eu vou ter Portão, Lula, Rocha, Vasco, Som, Dog Studios. Vai tocar no caminhão do gordinho, padrão entretenimento. Bora, Gabriel, bora, Gabriel. Você é conhecida por todo mundo na rua. Eu bem mais secreto, cara de poucos amigos. E me conhece é porque me via do seu lado, seu namorado. Mas a gente terminou. E é bem aí que o jogo vira. O jogo virou, né? Por questão de respeito. Ninguém quer pegar uma exa bonita. Como eu vou ter privacidade? Se você priva a cidade das minhas vontades, dos rolos até dar, eu saio pra jogo, só volto no empate. Como eu vou ter privacidade? Bora, Love, bora, se você priva a cidade das minhas vontades, dos rolos até dar, eu saio pra jogo, só volto no empate. Como eu vou? Só vocês, vai. Se você priva a cidade das minhas vontades, dos rolos até dar, eu saio pra jogo, só volto no empate. Como eu vou ter